te explicar. Que vontade de te ver, de tentar te conhecer. Eu espero uma chance que o tempo possa dar. Que surgir iremos.